conta toda a história desse teu amor. Menina, me olha, me chama, me faz um sinal. Me conta toda a história desse teu amor. De onde você veio, por onde você andou? Diz que veio da Bahia, de São Salvador, espalhando alegria em todo lugar que passou. Diz que veio da Bahia, de São Salvador, espalhando alegria em todo lugar que passou. Ela me disse nunca ter visto um carnaval tão legal. Ela é frisante, o nego rebolando ao som do tambor. Eu vou rezar e fazer uma prece ao Senhor do Bom Fim, pro carnaval da Bahia nunca ter fim. Desse teu amor. Menina, me olha, me chama, me faz um sinal. Me conta toda a história desse teu amor. De onde você veio, por onde você andou? Diz que veio da Bahia, de São Salvador, espalhando alegria em todo lugar que passou. Diz que veio da Bahia, de São Salvador, espalhando alegria em todo lugar. Ela me disse nunca ter visto um carnaval tão legal. Ela é frisante, o nego rebolando ao som do tambor. Eu vou rezar e fazer uma prece ao Senhor do Bom Fim, pro carnaval da Bahia nunca ter fim. Eletrizante, o nego rebolando ao som do tambor. Eu vou rezar e fazer uma prece ao Senhor do Bom Fim.